Atenção, senhores passageiros. Bem-vindo a bordo da nossa aeronave. Destination confirmed. Prepare-se. Você vai viajar no tempo através da música e relembrar os anos inesquecíveis que marcaram sua eterna juventude. Em 5 segundos, estaremos decolando para mais uma noite do Flashback. Boa viagem. Boa tarde e sejam bem-vindos. São 18 horas na França e 17 horas em Portugal continental. Esta é mais uma emissão de Flashback. O meu nome é Carla Gamboa e até às 8 da noite eu vou estar lado a lado consigo com o melhor da música. Bom, pelo menos assim espero eu. Flashback, como é nosso apanágio por aqui, com muita música, muitas recordações e, sobretudo, muito, muito amor no coração. Para quem é de amores, para quem não é de amores, é com muito amor também, pouco importa. Até às 6 da tarde, vai ser assim mesmo por aqui. Vamos começar enquanto o Sr. Rui faz le bordel parisis. A gente gosta disso, eu entro pelo programa dele adentro e ele aproveita quando se vai embora, ele vai saindo também, mas vai entrando pelo programa também adentro. Até para a semana não, aproveito, digo até daqui a 15 dias para a semana não poderei estar nos comandos do Flashback, portanto não contem comigo para a semana que vem, ok? Volto depois no início do mês. É isso que é bom. Você sabe que é bom. Yes. Até para a semana. Tu é até para a semana. Reste. Tchau. Isto está aqui uma coisa. Pronto. Um início de Flashback um pouco diferente daquilo que nós temos o hábito, sem dúvida nenhuma. Acho que já nem eu sei falar. Vamos então dar início com essa pequenina frase, ok? Quem me dera ser poeta para cantar em teu louvor belas canções, lindos poemas, doces frases de amor. Todos os sábados, entre as 18 e as 20 horas, les voiles dans Station d'amour avec Flashback. trying to gain my place. I'm telling you, baby. Flashback para o dia 20 de abril do ano da graça de 2024. Este é o 111º dia do ano, faltando assim 255 dias para o termo de 2024. O pensamento do dia para hoje é o seguinte: o homem é um ser que se criou ao criar a linguagem. Pela palavra, o homem é uma metáfora de si mesmo. Frase de Otávio Paz, poeta, ensaísta e diplomata mexicano. Ele nasceu em 1914, faleceu em 1998. às 6 da noite, sempre. Não, até às 8 da noite. Para a lindíssima voz e sempre atual, imutável Aretha Franklin, com I Say a Little Prayer. Se quiser estar perto, fique perto. Se quiser beijá-la, beije. Se quiser sussurrar palavras lindas no seu ouvido, sussurre. Você não sabe ainda o quanto doloroso é se vier um dia a perdê-la. No!

Toca aqui. Você sabia que neste mesmo dia, 20 de abril, mas no ano de 1314, morre com 50 anos de idade o francês Bertrand de Gaulle, Papa Clemente V de Avignon? Pois eu também não sabia. E sabia que esta por acaso é interessante. Em 1889, neste mesmo dia, 20 de abril, nasce o ditador alemão Adolf Hitler em Braunau am Rhein, na Áustria. Neste mesmo dia, portanto, fará coisa. E já que estamos numa de você sabia que no ano de 1902, neste mesmo dia, como é óbvio, senão eu não ia dizer, já percebeu, o casal francês Pierre e Marie Curie isolam o elemento químico da rádio. Ah, você não sabia, pois não? Pronto, agora já fica a saber. Está a ver? Um couche bête ce soir. És uma grande recordação para ouvir, amar e gostar. Eric Carmen com este Hungry Eyes. Lembra-se do filme? Lembra? Boa. Eu lembro melhor da música. Para lá. chuva. A chuva não mata, mas molha. O amor não se vê, mas sente-se. A amizade não se compra, constrói-se. E pessoas como você não se esquecem, guardam-se no fundo do coração. That we've been through, you should understand me like I understand you. Now, baby, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to upset our happy home. Like children, when we argue, fuss and fight, hey, hey. If you don't know me, if you don't lie, you will never, never, never know me. You'll never, never, never know me. Hey, hey. If you don't know me, if you don't lie, if you don't know me. Our own funny moves. I've got mine. Woman, you got yours too. Just trust in me like I trust in you. As long as we've been together, that should be so easy to do. Smile.

momentos. Há momentos tão simples. O que nos move é esta sensação de sentir que alguém se importa, que alguém gosta da gente, de verdade. Não se perca nas horas. Estamos a 10 minutos do sinal horário das 7. Para ouvir, gostar e amar. José Cid, na cabana junto à praia. Naquele tempo, tu vinhas de noite à procura de amor, e eu, fumando um cigarro, esperava por ti. Quando chegavas, abrias a porta sem me avisar. Lá noite fora, ficavas abraçada a mim. Na cabana, junto à praia, entre as dunas e os canaviais, só o vento e o mar e as gaivotas. Canavi.

Souviens-toi de cette nuit, c'est la promesse de l'infini. C'est une promesse qui vient récompenser le courage de ceux qui ont affronté seuls tant d'années. C'est la preuve de la confiance entre deux êtres qui est le fondement même de l'amour. C'est un effort de volonté pour oublier et s'affranchir des peines du passé. C'est un serment qui lie deux âmes à l'exclusion de tout autre. 28 degrés à l'ombre. C'est fou. C'est trop. On est tout seul au monde. Tout est bleu. Tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Caresse tes jambes, mes mains brûlent ta peau. touch, you'd act so mean. But baby, you know that you lied. sei que tudo se recomeçou. Sim, eu sei. Meu amor, mil pensamentos e lembranças. Uma boa noite e que eu possa fazer parte dos teus lindos sonhos. Que o teu amanhecer seja brilhante como os teus olhos e radiante como o teu sorriso. Muitas recordações, muitos temas bem antigos a rodarem hoje por aqui. Estamos nos anos 70. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so love me as long as you wanted, and then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I? For thinking that my love could hold you, I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Crazy for thinking that my for loving you.

got a thing going on. We gotta be extra careful. We can't afford to build our hopes up too high. I wanna meet and talk with you at the same place, the same cafe, the same time. And we're gonna hold hands like we used to. We're gonna talk it over, talk it over. We know, they know, and you know, and I know that it was wrong. Somebody. Eternos. Momentos eternos. Coração não esquece. Emissão de Flashback para o dia 20 de abril do ano da graça de 2024. Este é o 111º dia do ano, faltando assim 255 dias para o termo de 2024. O pensamento do dia para hoje é: o homem é um ser que se criou. Ao criar a linguagem pela palavra, o homem é uma metáfora de si mesmo. Uma frase de Otávio Paz, ele que nasceu em 1914, faleceu em 1998 e foi um poeta, ensaísta e diplomata mexicano. A música por aqui continua para ouvir, gostar e amar até às 8 da noite. Fique connosco, não se perca. Deixe-se levar. Lady, I'm your knight in shining armor, and I love you. You have made me what I am, and I am yours. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore. You have gone. For so many years I thought I'd never find you. You have come into my life and made me whole. Forever, let me wait to see you each and every morning. Let me hear you whisper softly in my ear. In my eyes, I see no one else but you. There's no other of my kind. So long.

sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Chama alguém, é assim. E perdoa-se tudo, não é? O amor, tudo perdoa, tudo aguenta, tudo deixa para lá, não é? Hoje estou assim, hoje não vale a pena. Romântica, começámos bem, calmamente, não é? Para descontrair um pouco o ambiente, para depois entrarmos no vivo do assunto, que é o nosso flashback. Fazer Foi bom demais ter estado lado a lado consigo nesta emissão de Flashback para este dia 20 de Abril. Já sabe, para a semana não estarei por cá, mas prometo voltar daqui a 15 dias. Meu amor, mil pensamentos, mil lembranças. Uma boa noite. E que eu possa fazer parte dos teus lindos sonhos. Que o teu amanhecer seja brilhante como os teus olhos e radiante como o teu sorriso. emocional. Longe da vista, perto do coração. Antena 1, 7 da tarde, 6 nos Açores. O primeiro-ministro não se pronuncia sobre a possibilidade de exonerar a Procuradora-Geral da República, hipótese que foi levantada pelo Presidente da República. Depois de ter pedido a presença da atual e da anterior administração da CP no Parlamento, o Chega quer a demissão da Secretária de Estado da Mobilidade.